Tenho recordações em querer te beijar. Fácil, hoje te ganho sem saber espinhar. Amor, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Não vem com papo torto, que eu conheço a verdade. Sabe, tô no clima pra te dar prazer. Eis a questão, sim ou não? Responde se tu vai querer. Tá mais que claro pra você que o acontecido é provisório. Só mostrei como usar e abusar de mais um acessório. E no seu coração deixei uma cúpula na espera, mais uma donzela por minha companhia luta. Entendi o poder das palavras quentes. Aquele plano que era insano causou um dano na sua mente. Palavras fácil administrar, atitudes faz o clima melhorar. Dinheiro é o que atrai as lipas. Se quis zoar, somente baguncei. Mas seu feitiço eu tirei de ler. Palavras fácil administrar, atitudes faz o clima melhorar. Dinheiro é o que atrai as enfeitas. Sei que zoei, somente baguncei. Mas seu feitiço eu tirei de letra. Eu tenho recordações em querer te beijar. Fácil, hoje te ganho sem saber espinhar. Amor, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Não vem com papo torto, que eu conheço a verdade. Sabe, tô no clima pra te dar prazer. Eis a questão, sim ou não? Responde se tu vai querer. Tá mais que claro pra você que o acontecido é provisório. Só mostrei como usar e abusar de mais um acessório. E no seu coração deixei uma cúpula na espera, mais uma donzela por minha companhia luta. Entendi o poder das palavras quentes. Aquele plano que era insano causou um dano na sua mente. Palavras fácil administrar, atitudes faz o clima melhorar. Dinheiro é o que atrai as lipas. Se quis zoar, somente baguncei. Mas seu feitiço eu tirei de letra. Palavras fácil administrar, atitudes faz o clima melhorar. Dinheiro é o que atrai as enfeitas. Sei que zoei, somente baguncei. Mas seu feitiço eu tirei de letra.